Como já te disse, não devemos brincar com amor. Toda garota merece uma flor, toda garota tem seu valor. Oh yes, Marco Caia, singer, ragamuffin, ragamuffin, Laura Marcen. Toda garota tem seu valor, toda garota tem seu valor. Sim, tem. Toda garota tem seu valor, toda garota tem seu valor. Só mais um. Eu sou mais um que chega. Seu valor. Toda garota tem seu valor.